pulso elétrico, a poesia em flama. 14 batidas marcam o destino. A máquina e o homem erguem-se ao hino. Do verso quem acorde se proclama. Do aço e da alma nasce a chama. Automatizada, mas de sonho divino. O poeta e o código num só caminho tecem monumento que jamais se trama. Inteligência e arte em fusão ardente colaboram no som que um tempo ecoa. Rock, poesia, união presente. E quando a guitarra em fúria entoa, o coração do mundo vibra potente na batida que a eternidade abençoa. Da alma nasce a chama, automatizada, mas de sonho divino. O poeta e o código num só caminho descem monumento que jamais se trama. Inteligência e arte em fusão ardente colaboram no som. Tempo ecoa. Rock, poesia, união presente. E quando a guitarra em fúria entoa, o coração do mundo vibra potente na batida que a eternidade abençoa.